jantar. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 11h30, no Canal 2 da Antena Web. Apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, da Antena Web. Lembra-se das músicas que já não ouve, das noites passadas a ouvir a telefonia, das músicas que o fazem sonhar? Nós também. E por isso criamos Nostalgia, Som e Magia, um programa do Canal 2 da Antena Web que o fará recordar e voltar atrás no tempo para sonhar outra vez. Nostalgia, Som e Magia, um programa com a apresentação de Joana Santos entre as 22 horas e a meia-noite no Canal 2 da Antena Web. Abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados, os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao regresso da Catedral do Fado. Cá estou eu, Joana Santos, para mais meia hora de fado. Pois é, estou de volta depois de uma interrupção de algumas semanas, pelo menos algumas semanas, alguns programas que não houveram. Infelizmente, os problemas informáticos são muitos e de facto, desta vez, como dizem os espanhóis, que as há, e eu refiro-me às bruxas. Pois é, parece que aconteceu alguns daqueles desastres que ninguém gosta de ter, desastres que acabam por ser muito chatos enquanto rádio e também enquanto, e falando também no campo económico. É, parece que o abanão pior já passou, mas eu estou de volta para lhe trazer, claro está, um pouco mais desta nossa alma portuguesa aqui na nossa Catedral do Fado. As portas estão abertas, sinta-se à vontade para vir comigo durante 30 minutos aproveitar novamente aqueles fados que durante algum tempo nos foram roubados, mas que estão de volta, claro está, e esperamos para ficar sem quaisquer interrupções. Vamos então dar início à nossa Catedral do Fado, vamos então abrir a nossa, ou melhor, estender a nossa passadeira vermelha aos nossos fadistas. Vamos começar com Esquina de Rua, na voz de Camané, e logo depois Carlos Ramos traz-nos Não Venha Estar. São estes dois fados que abrem assim a nossa primeira emissão da volta da nossa Catedral do Fado. Pois é, o tempo passou, mas eu não me esqueci de ti e estou aqui com mais fados, com mais alma portuguesa, nesta nossa Catedral do Fado, repleta de tudo o que é nosso. Vamos então ao fado, eu já volto. Até já. Thank you. vês o corpo cansado e a cidade era tão fria. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia. Ninguém dormia a teu lado, ninguém sabia que amado o teu corpo se acendia. Andavas devagarinho pelas ruas de Lisboa, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. Em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. Eras triste se sorrias e mais nova se choravas. As palavras que dizias tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. As palavras que dizias tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. Por ti não houve ninguém para quem te desse. Ter sido alguém, mas foste esquina de rua. Podias ter sido mãe, podias ter sido mãe, mas foste esquina de rua. Dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu peço a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo minto e sou covarde, mas sabes dizer sorrindo: meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde. Dizes-me sem azedume, quando o teu coração arde na fogueira do ciúme,

sentido. Esquecível Rosinha dos Limões? Pois é, é ela que vem já de seguida aqui na nossa Catedral do Fado. Logo depois, Carlos do Carmo traz-nos Por Morrer Uma Andorinha. São estes os fados que se seguem na sua Catedral do Fado e logo depois eu vou voltar, mas já será para as despedidas. O tempo passa a correr, mas o que importa é que estamos de volta cheios de força, cheios de alegria e, claro está, com um grande desejo de lhe oferecer sempre um pouco mais do nosso português. Quando ela passa, franzina e cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar faticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre namoradeira, a sorrir para a rua inteira, vai semeando ilusões. Quando ela passa,

ninguém se agarra à quimera do que o destino encaminha, pois por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Por morrer uma andorinha não acaba a primavera. Chegamos assim ao fim da nossa emissão da nossa Catedral do Fado. Pois é, o tempo passou num instante e vamos embora, mas amanhã estamos de volta aqui às 13 horas, às 12 horas, para lhe trazer mais 30 minutos da nossa alma portuguesa aqui ao seu canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e é um prazer enorme estar consigo, acredito. Está complicado. Talvez esteja pela volta, mas a grande verdade é que é uma emoção enorme estar aqui consigo, acredito. Foi muito complicado este tempo que passei fora. Foi complicado. Foi realmente muito triste, porque quem faz o que gosta, quem faz o que ama, e para mim, eu faço tudo com um grande amor, e sem dúvida que fazer estes programas de fado, para si que está aí desse lado, é sem dúvida um grande orgulho. Vamos terminar com A Rua dos Meus Ciúmes, na voz de Catarina Avelar. E logo depois, Senhora da Minha Fé, põe então o ponto final na nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, mas já sabe, amanhã estou de volta aqui ao canal desde a Rádio Antena Web com mais alma portuguesa para si. Fique bem e até amanhã. Thank you.